3325-2067, chama Recife, frequência 133-25. 3325-2067. São 3290, a sua identificação autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. 050-3290. Pode bater, né? Negativo. 290, pode bater, né? Negativo, mas tem um perfil da chegada mais. Perfil da chegada. Tem uma formação mais à frente da sua voz. Sente quando iniciar o desvio, retorna para o controle. Trip 9959, chama o centro Recife na frequência 12545. 255-9959. Freedom Fighter. Gun 3297, esquerda, Croa 055, está com a. Ciente, por quantas milhas o senhor vai manter a proa? Confirme? 20. Confirme, 10 ou 20? 20. 20, 20 milhas então, copiado. Azul 4463, chama Recife, frequência 133, decimal 25. Prossiga o trip 9959. Pode confirmar a frequência do centro, por gentileza. 125, decimal 45, em caso negativo, 12685. 2545, 2685, trip 9959. Controle Salvador, trip 5240, sede 5 da Oscar. IP 5240, aciona a identificação, autorizada a chegada Mari, o voo na proa de Mari, repórter ideal de descida. Da Mara, na proa de Mari, já estamos com o descida 5240. 5240, desça para o nível 060. 060. Utilizando o táxi até o ponto espera da piscina 0 via Pátio 1 no Itatsu Índia. No ponto espera, torre 10895, altímetro 10.16. Pronto, leva táxi. Boa, Uno no 8, decimal 95. Já estão informando o táxi autorizado até o ponto espera. Controle azul 4463, aqui de mantém 180. 4463, foi autorizado a chamar Recife 13325. 3325, 4463 agora. O Zulu Juliette Carne, a proa é 217? Vai até 3 mil pés o Zulu, Zulu, né? Três mil pés para não interferir com os tráfegos em aproximação para Salvador. Mantém o nível Azul 500, autorizado ali a decolar a pistão na 0, vento 150 graus 089. Confirma tio. É, chamada decolar Azul 500 da Gama. Bandino é o Eduardo, no aeroporto. Ele é o número 1 na aproximação, é isso? Quem está no rumo oposto, após o seu cruzar o mesmo, será autorizado, ainda mantendo a restrição de altitude em tráfego. Está visual com o mesmo agora. O 1962, autorizado a chegar na Mari, desça para o nível 070. O TAM 3290 agora autorizado a descida para 2000 pés, o ajuste no 015, autorizado final, reporte estabilizado. 2000 pés, 1005, reportará estabilizado final, né, SXRAY do 10. Desça para o nível 050. Até o 050, querido, 520. O azul 5021, decolado ao 02, controle 198 para a viagem. Controle 198, grato, 5021. Azul 5021, no contato radar, super 340, saída da Euleda. Certo, né, 340, da Euleda, azul 5021. E 5240, desce para 3 mil pés, ajuste no 0. Para 3 mil pés, confirma o ajuste? 1-0, 1-5. 1-0, 1-5, Felipe, 5-0. Papatango Juliette Zulu Charles, suba até 5.500 pés. O 1962, voo direto Itaca. Estabilizado, Campo à Vista, 3290. Campo 3290, Torre 1-1895. Confirme sua autonomia, pra gente descer. O PES é autorizado final, reporte estabilizado. Para 2 PES, autorizado final, reportará estabilizado, 5240. Paulo Salvador, Xanéia 6254, para o táxi. 102 a bordo, 4 horas e 15, alterna Guarulhos. Ajuste 10, 15, livre pouso, pistão 10, vento 15, 0 grau, 06, 062 é nosso. 015, autorizado pouso, pista 10, 3290. Foxtrot Serra Novembro, livre ingresso 17, táxi via pista, repórter alinhado e pronto. Cabeceira 17, Foxtrot Serra Novembro. Papa também aqui no Del Tango, passando o bar de Jacuípe, seguindo para sobrevoo em Simões Filho, na sua escuta. Gol 962, desça para o nível 050. Sou Yankee Romeu Tango, repórter no local de sobrevoo. Vai manter 2 mil pés durante o sobrevoo? Vai manter 2 mil até a velocidade de Simões Filho, após 7 para 500 GL. Sim. Trato. Salvador, Xané 6254, ponto de espera pronto. Xané 6254, autorizado a linha e mantém pista 10. A linha se mantém 10, 6254. Rodou o trip 5240, já estabilizado no ILS. Trips 5240, Torre 1, 1895. Torre 1, 1895, Trips 5240. Torre Salvador, Trips 5240. Trips 5240, 1015, ajuste. Sinal aproximação, aguarda pista livre. Rapadão, Trips 5240. Entre 290, táxi via Alfa Juliette 08, portão. Alfa Juliette 08. Oxanés 6254, decolagem autorizada, pista 10, vento 1110 graus 059. Oxanés 6254. Livre decolagem, Oxanés 6254. 25. Ou no 962, desça para 2 mil pés, ajuste no 015, autorizado final, repórter estabilizado. 2.500, desça para o final, estabilizado, no 962. Juliette Zulu Charlie, autorizado subir para o 085. Check trem, pouso autorizado, pistão 10, vento 1 de graus 079. Usado pouso, não 10, embaixo travado, trip 5240. Xané 6254, decolado aos 10, controle 198, boa viagem. 050. 050, bairro. Controle Salvador, Xané 6254. Oceano 6254, contato radar, pulo para o 360, saída da Euleda. Da Euleda, 360, pode voar, Leda? Inicialmente mantém o perfil. Mantendo o perfil. Solo 1 3, livre direito, 1 2 1, décima 1. Direita 2 1, 5 2 4 1. Fox Platinum, vem sobre a informação, motivo da guarda, aeronave decolou da pista em uso, perfil conflitante, aguarde coordenação contra. Último 2 4 0 da tripe. Alfa, estilo 1 4 3, vai dar tempo facilitado, 5 2 4 1. Serra November, decolagem autorizada, pista 17, vento 090 graus 07 nós. Fox Black Serra November. Decolagem autorizada, pista 17, Fox Serra November. Chicago 8487, prossiga. 8487, centro da informação para a base, solicita autorização 350, registro. Pousada chegada bom, se desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Pousada bom, se desce 4 mil pés, no 0 no 5, 61 no 4. Negativo no sistema, eu vou checar aqui junto a sair. Certo, estamos na sua escuta, o 847, obrigado. Boa, no 962. Na 1962, chama a Torre Salvador, 1-1895. 1895, obrigado. Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Foxtrot Sierra November. Passa 1500 pés, né, da Euleda. Papá Romeu, Fox Sierra November, contato radar, sou para o 400, perfil da Euleda. Subindo, confirma o nível, por gentileza, Fox Sierra November. 00. Nós, voo 1962. Livre, pois, 10, voo 1962. .4089, informação em curso Quebec, 340 Vitória. Pronto, cópia. Azul 4089, autorizado Vitória, livre voo 340, decolagem da pista 10, primeira curva direita, pedido a saída da Euleda, pós Leda, voa direto posição B10, onde intercepta a rota Upper Whisky 50. 5107, eu transpondo o controle em 199, decimal 8, 4089 da Azul.

e o mesmo nega. Solo, boa 962, boa 962, táxi via Alfa, reporte antes, táxi via Juliette. Alfa. Salvador, bom dia, táxi 216. Informação Quebec, autorização para Fortaleza. TAM 3216, Fortaleza 350, aguarde cópia. 350, Solo Salvador, Apsacargo 8487, pátio 3 para pushback acionado. Apsacargo 8487, pátio 3, código da equipe de solo, reporte para o táxi. 8487, chamada para táxi. TAM 3216, pronto, cópia. Pronto, 3216. TAM 3216, autorizado Fortaleza, nível de voo 350. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, perfil de saída Momo, Cogibo, Froti. Infrotim intercepta a rota Pesulu 19. 5126, transponder, o controle 119.8, TAM 3216. 350 Fortaleza, decolando da 10, curva esquerda, Momo, Cogbu, Frotim. 5126 acionado, controle 19.8, TAM 3216. Complementando a rota autorizada, Pesulu 19, o TAM 3216. TAM Pesulu 19, bom dia. 04 portão, é após quando pronto, pressionamento pushback. Está no 4, não importará. 1962, ingressa via Juliette, 09 ao portão. Juliette, é 09, voo 1996. 1895, obrigado. O 5474 está na final estabilizado. 5474 a trip, ajuste 1 a 0 no 5, reporta baixado travado. Porta nada. Ipanema 315, acione a identificação, autorizada a chegada à MAN. Desça para o nível 050. Cruzeiro, nova guarda. Tá no final, baixou e travou. 5474, pouso autorizado, pistão 1 a 0, vento 1 a 2 0 graus 079, 5474. Levei pouso 74. 4089 da Azul, sol. Só para informação, está aguardando devido ao 767 da Abissa Cargo e logo logo vai chamar para o táxi. Afirmo, me apresento e coordeno aqui para o PSOL, está condicionado após a passagem do 767 da Abissa Cargo a retaguarda e inicia o pushback no 013 portão. Após a passagem do 767, Calda. Entregando. A gente vai ter bem que a 0.1. Passarei 2230. Passarei 2230, como assim com o Quebec? Pronto, 4 nível 180, vitória da conquista? Negativo 2230. Passarei 2230, autorizado, vitória da conquista, nível de voo 180, decola da pistão 0, primeira curva direita. Perfil da saída Arbó. Elefa, após Elefa via rota do plano de voo. 5131 não transponde, o controle 119.8, passaria 2230. 2330, estava até direita após, água Elefa, transponder 5131, controle 5132230. Após Elefa via rota do plano de voo, passaria 2230. Após Elefa via rota do 2230. 2230 agora para puxar aqui por dentro. Gente, qual é essa aqui de solo? É após táxi, 2230-43. Vai ataque 2230. Rápida cargo, 8487 para táxi, 2 a bordo, 3 horas, alterna Natal. Cargo 8487, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, altímetro 10-15. No ponto de espera, torre 10895. Pegue até 10-1895 para decolagem, boa semana. Boa, só complementar a instrução, táxi via Índia. Gente, Índia, 247. Falta 3230, já está novamente para o Gente, reposto novamente pronto, passarei 2230. Felipe 5474, táxi de Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo para o Pátio 3, 5474. Salvador, boa tarde, essa casa de 47, ponto 0, 0, pronto. 8487, autorizado ali, decolar, pistão na 0, vento 140 graus, 629. Eu vou decolar, já está cargo 8487. Daria LS 6141. 6141, chame torre 11895. 1895, 6141. Aves 8487, decola 227, controle 198, boa viagem. 198, boa semana, 8487. Adoro, Xené 6141, estabilizado RS Campo Avista. Xené 6141, chame a torre, frequência 118, decimal 9. Perdão, querido. Controle Salvador, boa tarde, essa carga 8487, cruza 3300 para 350. Axa 8487, contato radar, voa para o 350, saída Puca. Puca, Caju, subindo até o 350, 8487. 15 ajuste, baixou e travou? Rebaixou. Gente, livre pouso, pistão 1-0, 120 graus, 629, 6141. Livre pouso, pista 1-0, 6141. 089, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0. No ponto de espera pronto, torre 118, decimal 95, altímetro 1-0-95. Tá, 3206, solo. 3206. 3206, padrão equipe solo, após a passagem do Embraer da Azul, a cauda inicia. A coordenada inicial, 3206. Salvador, gol 1867. Gol 1867, informação em curso de Quebec, Brasília, 360, 1 minuto, cópia. Azul 4089 a linha e mantém pistão 1-0. Xené 6141, solo aos 31, ao livrar a direita, 121, decimal 1, bom dia. Bom tempo, 6141. Solo aos 31, ao livrar a direita, 121, decimal 1. 21, 6141. Boa tarde, Xené 6141, táxi via Alfa, reporte antes do táxi 6, Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6141. Boa noite, 867, pronto, cópia. Boa noite, 867, na escuta. Tá pronto, cópia, boa noite, 867. Boa noite, 67, autorizado Brasília, nível de voo 360, decola da pista 1-0, primeira curva direita, pesquisa saída Arbó, Elefa, onde intercepta a rota Fuzilu 1-7. 5147 eu transpondo e o controle em 119.8, 109.8 eu controle, gol no 867. 360 autorizado para Brasília, conforme o plano, foi da Arbórea Lepa. 5147 transponder, 198 controle, gol no 867. Confirma apenas o transponder? 5147. Correto, 09 ao portão, repete quando pronto, fracionamento e pushback, gol no 867, 09 ao portão. Gente, o Ian com o meu vai manter 500 pés no setor? Gente, eu posso esse ano sobre o voo. 3283, Brasília, informação em curso é Quebec, agora de cópia. Mantive paciente, aguardando. A gente está um pouquinho cansado, obrigado. Mais um minuto para a cópia. Obrigado. Santa Romeu, Bravo, CACA, Salvador para ser 9, Mike S, 506, consumiu o pátio, a pista que decola? Pátio 4-3, pátio 3, Mata de São João, 506, aguarda. Solo San 3-2, 1-6, 1-7-4 a bordo, 4 horas, alternando João Pessoa para ataque. João Pessoa, 4 horas, o seu tem 3-2, 1-6? 1-7-4. Tem 3206, ataque autorizado até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera pronto, 2895, com o altímetro no 095. Autorizado até o ponto de espera no 0, quando lá 1895, 3206, boa. Oxanel 6141, atendendo o táxi do Airbus Zatã, ingressa Juliette 03 ao portão. Juliette 03, segue também a 141. Tem 3283, pronto, cópia. Mativo, consiga. Tem 3283, autorizado Brasília, nível de voo 360. Via Upezulu 17. Decola da pista 10, primeira curva direita, perfil da saída Arbó Elefa. 5150 no transponder, o controle em 119, 18, TAN 3283. TAN 3283, autorizado Brasília, nível de voo 360, via Upezulu 17. Decola da 10, curva direita, perfil Arbó Elefa. 5150 transponder, controle 119, 18. Correto, 08 portão, após quando pronto, pressionamento e pushback, tem 3283. Preparado, 3283. Papão Mil, Bravo, CACA, pronto, cópia? Bravo, CACA, Salvador para Mata de São João, 500 pés de altitude, decolagem da 10 da Cogino. Decolagem do Pátio 3, quando autorizado pela Torre de Controle de Salvador, comprou a Nordeste, evitando o sobrevoo da Base Aérea de Salvador. 0192 é o transponder. E o controle em 119.8, o Papão Meu, Bravo, Serra Serra. Só complementando, decola com pro Nordeste e ao atingir a linha do litoral, segue via litoral norte, o Bravo, Serra Serra. Afirmo o Bravo Serra Serra para acionamento? Torre, 10895, acionamento e decolagem. Aguarda. Bravo Serra Serra, aguarde. TAN 3805, pronto, cópia? Pronto, prossiga. TAN 3805, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da pista 10, primeira curva direita, perfil da saída da Euleida, Pós-Leida, Motiva, onde intercepta a rota Upezulu 10, até Bridge, em Bridge Upezulu 16, e após a rota do plano de voo. 5144, transponde o controle em 119.8, TAN 3805. Aprovado para Guarulhos, nível 340, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Motiva, Motiva, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trise, Poços de Caldas e Guarulhos. Transponder 5144, controle 119.8, TAN 3805. Correto, confirme o portão que se encontra? O portão 6. Meia dúzia, ciente, o TAN 3805, reposte quando pronto, tracionamento pushback. Cortará. boa tarde, tá 3216. Tá 3216, contato radar, soltando 350, saída Momo Frutinho. 350 subindo, autoriza direto Cogbo, visual. Nativo, mantém o perfil. 3216. Xené 63, 15, solo aos 38, livre primeira direita. 121, décima 1. Bravo, Sierra Sierra. Autorizado decolagem para o Nordeste. Forma o tráfego taxiando na taxi alfa. Decolhe a retaguarda do mesmo. Evite sobrevoo de outras aeronaves e a base aérea de Salvador. Ficou bravo, Sierra Sierra. Tá de volta, revisor. Tem pessoa de decolagem imediato na frente do mesmo. Sim, estou autorizado, agilizando. Agilizando, já decolando, Sierra Sierra. Passarei 2230, pátio 3, colega equipe de sol, é para táxi. Marinha 8709, ok? Serra, Serra, decolado aos 39, mantenha a minha escuta. Tá, sua escuta, senhor, Serra, Serra. Táxi de alfa, reporta o táxi 6 Juliette, Xené 63, 15. Táxi 6 Juliette, vai reportar 63, 15. Controle, ajuste no 095, desça para 2000, vou direto Duna Brielera. 2025, Duna na próxima, 3144. Mente na frequência 349. Dois, por favor, do AK 3216. 3216. Autoriza direto, pode? Mantenha a saída. Terá saída, 3216. Tem algum tráfego lá na descida? Na área terminal, não. Luciano Serra, 500 pés em litoral, tem na controle agora 19-8, até a volta. 19-8, graças ao ouro, Serra, Serra. Salvador, é o Papa Romeu Bravo Serra Serra, decolou, parte 3 para norte, Nordeste, segue na sua escuta. Bravo Serra Serra, controle está ciente. É 305. Ingresso Juliette 05, portão 6305 da Xené. Confirme o portão. 05. Portão 5. Afirmo, 05. 05. 4 de autonomia, Salvador, parceiro 2230, confirme o... Proubê? 66, bordo, parceiro 2230. Eficiente, parceiro 2230, reporte para ingresso no pátio principal. 16, chame Recife, 125, 45. 25, 45, 32, 45. É o ponto de espera do Pistino 0. No ponto de espera pronto, 208, 95, altímetro 10, 95. Está considerando a 0. Aeronave da Marinha para o controle, confirma. Prossiga, 709. Todas as 30, livre alinhar e decolar, pistão no zero, vento 120 graus com 08 nós, 1015 altímetros. Juliet, Juliet, Sierra Control. 2162 para o Pistão de Atenção. Quem é que chamou? 3205, portão 62 para o Pistão de Atenção. Beleza, contato. Deixa eu matar. Juliet Sierra Control, go ahead. Zero decolas 46, controle 119, decimal 8, bom voo. 19822, 230, boa tarde. Roger, continue visual report passing para EP, runway use for land is 10, altimeter 105, over. Controle radar, passando 2230 na CDA, boa tarde. Passando 2230, controle, contato radar, suba sem restrição. Sem restrição, 2230, quando possível, pro de Elef. Autorizado. Pro de Elef, 2230. Positivo, curva à direita e voa para Elefa, passaria do 2230. Direita, Elefa, 2230. Juliette, Juliette, Sierra, Spock, tio, over. Índia, com Índia na escuta do controle. Chama na final para pouco. A escuta do controle, DCD, da Índia com Índia, ó, meio ótimo abraço. A escuta do controle, meio ótimo abraço. 3805, 176 a bordo, 410 de autonomia, alternando com 3805, em destaque, despacho, Índia Alfa, ponto espera, 1895, 1.015, bom dia. Despacho, Índia Alfa, ponto espera, obrigado, obrigado. Escuta do Yankee, meu Bravo. A escuta do Yankee, 1, 2, 3, 4,